disse que seria batalha após batalha, dia após dia. Nem sempre é fácil erguer a cabeça e olhar para a frente. Os levantes me cercam, há tropeços no caminho, muitas vezes sem ninguém, na estrada vou sozinho. Mas é preciso olhar pra frente e superar os traumas que apertam o peito. Mas, mesmo sendo tão difícil, se parar pra observar, é possível perceber que alguém sempre esteve lá para me manter de pé, pra não me deixar cair. É Jesus quem me toma pelas mãos, me sustenta no caminho. Posso ver minha vitória, superar os empecilhos. Vejo a linha de chegada e descarto a hipótese de desistir. Eu vou vencer, não importam as batalhas que vou enfrentar, não importam os gigantes que terei que derrubar. Tenho a pedra que preciso, Jesus é a minha força. Vou avançar, pois a minha arma secreta vem do meu Senhor. Nele tenho a armadura certa pra ser vencedor. Vou superando, cantando vitória, pois maior que a luta é o Deus que escreve a minha história. Vou superando, vou superando, vou superando. Perceber que alguém sempre esteve lá para me manter de pé, pra não me deixar cair. É Jesus quem me toma pelas mãos, me sustenta no caminho. Posso ver minha vitória, superar os empecilhos. Vejo a linha de chegada e descarto a hipótese de desistir.